luz da fé, até posso ver as lágrimas de Jesus. Ele está chorando ao ver sua noiva sofrer tanto assim. Ela não merece, pois já foi comprada por um alto preço. Todas suas culpas foram esquecidas, oh, que amor sem fim. São tantos escândalos, até mesmo crimes, hoje estamos vendo surgindo no meio da santa igreja do meu Salvador. Líderes corruptos que fazem da igreja objeto seu, mas tenho certeza que serão punidos com forte rigor. Essa é a verdade.